esta canção não é para ti. De nada ia servir tentar. Tu não ias querer ouvir e eu não ia querer falar. E sei que a raiva tem razões para existir. Deus sabe o ódio que eu de ti guardei. Só que eu não matei ninguém e tu mataste alguém que eu sei. Não tens nojo de te olhar pela manhã e ver no espelho o reflexo do rancor? Julgo haver mais ódio em mim do que em ti haverá amor. Pelo homem que eu te vi quebrar no chão, pelos homens que o chão contei que eu não vi, o teu rio vai lavar-te as mãos.